Agora. Agora. Estamos nesse planeta, nesse momento, estamos. O que construímos e o que desconstruímos até aqui, estamos. O que somos, o que achamos que somos. Células, ossos, carne, sangue, cromossomos, espíritos. Se movem agora e sempre. Realidades, dimensões, agora e sempre. Devorando a sua própria cauda, a serpente. No último impulso, o mais violento, devastador. Circuito emocional negativo. Espíritos vagando com ou sem seus corpos, à procura de um propósito, significado ou sentido. O momento do vento é forte. Momento de vento forte, dias da serpente. Enxergar amplamente, enxergar além, é vital para a sobrevivência da sua mente. Transmutação é a palavra-chave. Dias luminosos virão, dias trevosos estão, dias da serpente. Dias da serpente. Preso no passado, com saudade do futuro, ausente. Longe do presente. Video. Os tambores anunciam, pedem passagem. A Láfia tá no conteúdo da mensagem. Alquimistas sonoros climatizando o ambiente, trazendo uma energia diferente. Um batidão pra começar. Uma nova aurora. Alô, alô, galera. Boa noite. São... Eita, entramos antes. São... É uma pras sete. É sete. 7 horas da noite dessa terça-feira, 10 de outubro. É isso aí, nós estamos aqui ao vivo na Rádio Comunitária Aconchego FM. Ao vivo, se você está escutando a gente na terça. É. Tem reprise também. Tem reprise na quarta-feira, às 7 horas da manhã. E tem reprise na quinta-feira, às 3 da tarde. É isso aí. Estamos aqui ao vivo na frequência modulada 88.1, direto do Engenho do Meio para uma boa parte da zona oeste do nosso Recife. Também estamos transmitindo aí pela internet em orelha.radiolivre.org. Quer falar com a gente? Temos, por enquanto, tá só e-mail. Tem um Facebook aí também, Rádio Aconchego. Tem o nosso e-mail, radioaconchego@riseup.net. R-I-S-E-U-P. Radioaconchego.riseup.net é o nosso contato. Quer entrar em contato com a gente? Falar, mandar uma sugestão, mandar um som e pá. Tamo aberto aí. Quer chegar, quer conhecer a gente? A gente fica aqui no CIS, na rua Lindolfo Collor, Engenho do Meio, número 65, no Serviço Integrado de Saúde. Bate aqui, conversar com a gente. Conhecer o CIS, se não conhece ainda. É isso. Então, começando aí, boa noite para quem está escutando na terça-noite. Bom dia para quem está escutando na quarta de manhã. Ou boa tarde para se você estiver escutando a gente na quinta-tarde. É isso aí. Vocês estão escutando ao fundo Benegão e Seletores de Frequência. A revolução real, a principal, é a de dentro pra fora e não de fora pra dentro. Bote isso de uma vez por todas dentro do seu pensamento. É o disco Transmutação que vocês estão escutando aí, do ano de 2015. Alô, alô, vamos aí, vamos começar com as nossas notícias aí da semana. É, a primeira que a gente traz aqui pra vocês é que estão abertas as inscrições para o vestibular 2018 do primeiro semestre do Instituto Federal de Pernambuco, o IFPE, antigo CEFET. As inscrições vão começar na próxima segunda-feira, dia 16. É, na manhã de hoje foi divulgado o edital para o vestibular, que tem 4.076 vagas distribuídas em 65 cursos técnicos e superiores. Todas as vagas são para o primeiro semestre do ano de 2018. Os cursos são na modalidade integrado, que alia formação profissional, ensino médio, ou seja, para quem ainda está cursando o ensino médio, subsequente, para quem já concluiu o ensino médio, e técnico relacionado ao Programa de Educação de Jovens e Adultos, o PROEJA, que é para candidatos com mais de 18 anos que ainda não concluíram o ensino médio. E tem também superior, nas modalidades bacharelado, licenciatura e tecnólogo. As inscrições, como já dissemos aqui, começaram na segunda-feira, dia 16, e vão até o dia 5 de novembro. Para se inscrever, você entra no site da Comissão de Vestibulares e Concursos, CVEST. Realize o preenchimento de ficha de inscrição e gere o boleto lá para pagar. As taxas estão em R$30 para os cursos técnicos e R$55 para superiores. É, também tem a possibilidade de conseguir a gratuidade, né, a isenção dessas taxas. Para ter mais informações sobre isso, da gratuidade de inscrição para estudantes de baixa renda, acessibilidade e sistemas de cotas, vocês podem conferir o manual do candidato. Também está disponível no site da CVEST. Bota aí para procurar CVEST, CVEST e FPE e vocês devem achar. É, tem vagas para os 16 campus e no Recife, aqui na cidade universitária, são oferecidas 2.293 vagas. As provas serão aplicadas no dia 10 de dezembro e a data prevista para a divulgação do listão com os aprovados e as aprovadas é dia 28 de dezembro. Para mais informações, anota aí o telefone 81-2125-1724. É o telefone da CVEST, repetindo, 2125-1724. Ou você pode mandar e-mail também para CVEST, CVEST, CVEST 2017@reitoria.ifpe.edu.br. É isso aí. Um segundinho, é rapidinho, é só pra ver um negocinho, tá? Quando eu vi, passou o tempo inteiro e eu com o olho nela. Ponte que partiu, Cassio de fruta da sequela. É isso aí. No próximo dia, 14 de outubro, sábado, das 12 às 16 horas, acontece a primeira mostra de gastronomia de tradição pelo consumo consciente, a Xepa Cult. Gastronomia, música e fotografia fazem parte do cardápio da Xepa Cult. As mestras cozinheiras Ângela Neves e Rosemary Carneiro, do povo indígena Xucuru de Pesqueira, irão recriar pratos tradicionais com a xepa da Feira Agroecológica de Olinda. O público poderá degustar os sabores desses experimentos baseados na cozinha de tradição, que alerta sobre o desperdício de alimentos. Enquanto as panelas de barro estão no fogo, o público poderá apreciar a exposição fotográfica Banho de Bar, de Samia Emereciano, e a apresentação musical O Som do Barro, com mestre Nado e convidados. É no dia 14 de outubro, sábado, das 12 às 16, no Centro de Cultura Luiz Freire, que fica na rua 27 de janeiro, 181, no Carmo, Olinda. A entrada e a degustação é gratuita. São gratuitas. É isso aí, todo dia é dia da criança, mas principalmente lá pra galera da Livroteca Brincante do Pina, o coletivo gigante lá, do qual faz parte o meu grande amigo Cacau Gomes, poeta e traficante de livros. Lá na Livroteca Brincante, vai no sábado, dia 14, também vai ter festa do Dia das Crianças, mas lá as crianças dominam tudo, todos os dias do ano. É, eu não encontrei a hora exatamente aqui, mas deve ser durante o dia, assim, deve ser pela tarde. E a galera vai realizar a festa para 200 crianças lá na comunidade do Bode. E estão convocando todo mundo que está disposto a colaborar e a participar dessa festa. A galera tá correndo atrás de grana, né? De fazendo pedágio e tal, fazendo rifa. Então, se você pode ajudar, pode colaborar aí com a construção, dar uma força lá para a construção da festa do Dia das Crianças, desse projeto sensacional que a galera toca lá na comunidade do Bode. Eles deixaram até um telefone aqui, vou soltar para vocês, quem quiser anotar, ou então procurar eles pelo Facebook, Livroteca Brincante do Pina, e entrar em contato e mandar uma força. O telefone é 99-13-14-756. 99-13-14-756. Repetindo, 99-13-14-756. Livroteca Brincante do Pina, fazendo a festa aí do Dia das Crianças. É isso aí, pode ajudar? Dá um toque lá pra galera. E mais um eventozinho aí que vai acontecer no sábado também, às 14 horas aqui na Várzea, na Praça da Várzea, vai acontecer o Várzea Colaborativa. É uma feirinha colaborativa que acontece todo começo de mês aqui na Praça da Várzea. Aparece lá, 14 horas, tem muita coisa bacana lá, a galera bota, tem brechó, tem livro, tem comida, tem poesia. Vai lá, aparece, 14 horas aqui pertinho, na Praça da Várzea. De amanhece, o céu nos apresenta suas novas cores, arrebatadoras da minha janela observo. O silêncio que aos poucos desaparece, pássaros planando alto no estilo leve. Observo as pessoas no seu sobe e desce, sob a luz do sol, que mostra sua força iluminada, que mantém a vida florescer, amor. E propicia um novo recomeço acontecer. É tanta insanidade no nosso viver, que às vezes nem se repara mais que o dia fica lindo no amanhecer. No amanhecer, amor. No amanhecer. No amanhecer. Final do dia está tudo bem, final que pode ser o seu também. O sinal do dia indica tudo bem, que está tudo bem. Buzinas, luzes paradas na pista, sinal abre e fecha. Avançaram no cruzamento, tormento sincero, trânsito moderno, microcosmo de um mundo concreto sem fundamento. Essa aí, voltando aí, agora pro nosso segundo bloco de notícias. É aquele bloco cabuloso aí. É foda, né? Pelo menos eu consegui reduzir as notícias. Tinha tanta notícia ruim quando eu procurava pra dar que... Porra! Agora consegui exprimir elas aqui nesse segundo bloco. Dos primeiros programas, né? Que era só tá cortando, tá acabando, Temer, filha da puta. Filha da puta, não, as puta não tem nada a ver com isso, né? Temer é miserável aí e tal, e corte, privatização, agora não, agora... Vamos deixar, dar algumas notícias, né, que a gente tem que saber, tem que se informar, saber o que está acontecendo, mas também não ficar só preso nesse ciclo de pessimismo, não, que como às vezes eu converso com algumas amigas e tal, que essas notícias ruins que geralmente está acontecendo nesse governo ilegítimo aí, que está vindo, que é privatização, isso é meio que uma tática de guerra, né? É tanta notícia ruim que você acaba ficando... cabisbaixo, sem autoestima, achando que não tem mais esperança, que não tem mais, tá tudo fodido mesmo, e é isso mesmo, não tem o que fazer, e você acaba ficando triste, deprimido, sem energia, e aí sim começa a não ter realmente o que fazer, né? Mas a gente tem que saber um pouco do que tá acontecendo, mas sem se abalar, sempre manter a cabeça levantada e tentar buscar soluções e melhor ainda se conseguir encontrar com pares para que essas soluções floresçam assim coletivamente, não seja somente fruto aí da cabeça da gente, que seja realizações coletivas, né? Mas vamos lá. Primeiro desse bloco aqui, igrejas manobram congresso e ganham perdão de dívidas bilionárias. A bancada evangélica e a bancada católica mais uma vez manobraram parte do congresso para se beneficiar e emplacaram perdão de dívidas do refis para as igrejas. Se você não sabe, refis é o programa de refinanciamento de dívidas de contribuintes. Essas dívidas podem ser tributárias, que são impostos, ou previdenciárias, que são o pagamento de direitos trabalhistas. E lembrando que as igrejas elas já têm isenção de impostos. E aí, além dessa isenção de impostos, elas já conseguiram aliviar de alguns bilhões de reais em dívidas com o governo. O total das dívidas aliviadas pelo refis, incluindo as igrejas, chega a 543 bilhões de reais. É crise, porque quando está em crise eles não cobram. Não cobram quem deve. Não é isso que a gente faz. Quando falta o dinheiro, tem alguém te devendo, aí você vai e cobra. Como é que está em crise, não tem dinheiro e começa a perdoar a dívida? Eu acho isso meio estranho, né? As emendas que beneficiam igrejas tiveram votos favoráveis de 271 deputados. A Frente Parlamentar Evangélica tem 198 e a Frente Mista Católica Apostólica Romana tem 2.015 deputados. Somente, né? Olha, o perigo de legisladores em causa própria, né? Tipo, igreja, política e religião. A galera vai legislar em causa própria, velho. Não tem isso de a sociedade, o que é melhor pra todo mundo, o que é melhor pro... o que é o bem comum, né? Eles têm causa própria. Eles são, tipo, outro tipo de... Assim, eu respeito muito a religião dos outros, mas, porra, o que a galera faz é foda, assim, eles são outro tipo de empresa, velho, outro tipo de corporação, assim, que estão jogando, que ganham muito dinheiro, que não pagam suas dívidas e elegem políticos pra defenderem seus interesses, né? E aí na notícia diz também, lembrando que Henrique Meirelles, o atual ministro da Fazenda, vem sinalizando uma aproximação com igrejas evangélicas. Enquanto as igrejas ficam livres de dívida, o cidadão brasileiro paga a conta da farra e o calote das igrejas. É isso aí, a galera tá sinalizando, eu escutei alguns comentários assim, alguns posts, algumas notícias assim, da possibilidade que a galera gostaria muito que esse bicho fosse candidato a presidente, né? É o partido dos bancos. Se juntar com as igrejas, vai ser o partido dos bancos e das igrejas, vê. E quem mais poderia se juntar nessa? Ruralistas? Milico? Não, Milico já tem o candidato, né? Fita amarela, gravada com o nome delas. Não quero rosas, nem coroa de espinhos. Só quero choro de flauta com violão. Trabalho escravo. Número de resgatados despenca de 885 em 2016 para 73 até agora neste ano de 2017. Em 2016, foram 885 trabalhadores resgatados em condições de trabalho escravo. E até setembro deste ano, o número não passa de 73. Os dados foram obtidos do Observatório Digital do Trabalho Escravo do Ministério Público do Trabalho, MPT. E a compilação desses dados foi feita por Matheus Magalhães, que é assessor político do Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC. O INESC aponta um estrangulamento fiscal da inspeção do trabalho a inviabilizar a sua realização, respondendo a interesses econômicos com extensa representação política nas mais altas instâncias do poder do Estado brasileiro. Eles lançaram aqui os dados dos últimos 5 anos, né? Pessoas resgatadas em condições de trabalho escravo em 2013. 2.808 pessoas. 2014, 752. 2015, 1.010. 2016, 885. 2017, 73 pessoas. Em agosto, em audiência na Câmara, o chefe da divisão de erradicação do trabalho escravo do Ministério do Trabalho, ele relatou que já tinha sido consumido, o Ministério, esse setor já tinha consumido 1.776.000, do que eles tinham, que era 1.783.000, ou seja, 7 mil reais. Eles tinham mais, em agosto, ele diz que tinha mais 7 mil reais até o fim do ano, né? E o custo de cada ação do Grupo Móvel, ele respondeu que custa em média de 60 a 70 mil reais. Então, eles tinham mais 7 mil até o fim do ano, né? Não daria para fazer mais nenhuma ação, né? Pelo que vi, muito provavelmente esse número vai ficar estacionado aí, né? Se pá, nem passa dos 100 resgatados esse ano. É, para o Inesc, os números explicitam a acentuação dos efeitos do processo de desfinanciamento da fiscalização do trabalho escravo. É, em conjunto com fatores como o esforço institucional de setores do próprio Ministério do Trabalho para impedir a publicização da lista suja do trabalho escravo, o desfinanciamento expõe o teor político que envolve o manejo do orçamento público e o perverso compromisso de autoridades do Executivo Federal com os setores mais cruéis da sociedade no que diz respeito à exploração do trabalho. É, o assessor político do Inesc informa que o principal contingenciamento, a principal restrição de recursos, de dinheiro, aconteceu por meio de um decreto que reduziu de 22 milhões a verba da Secretaria de Fiscalização do Trabalho para... tirou 22 milhões de dinheiro, ou seja, teve um corte de 70%. Eu li um pouco rápido aqui a matéria, mas o que ele está dizendo é isso. Tem setor, dentro do próprio Ministério do Trabalho, tem setores que não queriam que fosse divulgada a lista suja do trabalho escravo, que possivelmente é a lista das pessoas, das empresas, das ligações de quem mantinha pessoas em trabalho escravo. Porque é isso, né? Aí vai ter um político, tem outro, e aí surge o nome, e aí a própria galera dentro do Ministério Público já queria barrar essa lista. Além disso, ainda teve esse corte de 22 milhões de grana. E é isso, porque a gente viu, a grana acabou. E a gente escuta tanto, né, que o Brasil é um país que respeita as raças, que não sei o que, que não sei o que, a escravidão acabou. O Brasil foi o último país das Américas a abolir a escravidão. E abolir de uma maneira totalmente formal, né, porque o que a gente vê é que ainda existe muito trabalho escravo e tá se... como é que se diz? Tá se fiscalizando muito menos isso. Então é uma ótima oportunidade pros ruralistas, pros grandes senhores de engenho que ainda estão aí Brasil afora, fortíssimos, com vários políticos eleitos. É uma oportunidade ótima para eles manterem esse esquema milenar de trabalho, que é a escravidão. Eles não têm moral nenhuma em fazer isso, nunca tiveram, né? E agora, com menos fiscalização, é que não vão ter mesmo. A matéria foi eu peguei a matéria do Pulsar, mas ele foi uma republicação de uma página na internet que é bem legal, assim, que chama assim: De Olho nos Ruralistas. Deixa eu ver, achei aqui, é isso mesmo. De Olho nos ruralistas.com.br é o Observatório do Agronegócio no Brasil. Tem bastante matéria legal aí informando sobre um observatório, né, informando sobre esses movimentos, tentativa de aprovação de lei, comando da questão de leis, questão de conflitos agrários e tal. Vale a pena dar uma sacada. De Olho nos ruralistas.com.br. E é isso aí, aquela sessão que sempre tem no nosso programa, que é sobre os cortes, corte, dinheiro que esse governo merda tá tirando de coisa, das poucas coisas interessantes assim que tem de serviço dentro do estado. Vou dar aí alguns dados de redução e corte de recursos nas áreas de tecnologia, meio ambiente, políticas sociais para 2018. Segura aí que esse ano que vem vai vir pesado. Ministério das Cidades, redução de 86% dos recursos. 86%, sabe o que é isso, galera? Vai ficar só com 14%. De cada 100 reais vai ficar 14 reais. Vão tirar 86%. É quase. Fecha logo, né? E o Ministério da Cidade? Você sabe o que é que faz? Quais são os programas? Pra onde é que vai esse dinheiro? Esse dinheiro que ele tá tirando. Sabe de onde é que ele vai tirar? Vai tirar dos programas Minha Casa Minha Vida e de políticas de saneamento básico e transporte urbano. Ou seja, a gente já tem um problema de déficit urbano, déficit de moradia, déficit de transporte e saneamento, tirando 86% dos recursos do ministério que tenta trabalhar em torno disso. Parece que o negócio não vai ficar muito bom não, né? Outro ministério que vai sofrer cortes pesados é o Ministério da Integração Nacional, 72% do orçamento. A pasta coordena políticas de desenvolvimento regional e é responsável por ações de proteção de defesa civil contra desastres, realização de obras contra a seca e de infraestrutura hídrica. Um deles, num outro programa, eu falei que foi o do programa das cisternas, né, no sertão, que é junto com a ASA, o Ministério da Integração Nacional, proporcionou a instalação de, eu acho que chegou no 1 milhão, né? O programa 1 milhão de cisternas, mas isso na faixa de 1 milhão ou mais, eu acho que foi bem mais, assim, de cisternas instaladas em todo o sertão. E é um mecanismo essencial para as pessoas, para o, não é combate a seca, mas é tipo de convivência com o semiárido, né? Que as pessoas possam passar por em momentos de seca, ter um reservatório de água para não, para as necessidades básicas, né? Tipo alimentação e tal, algumas coisas do plantio também. E é isso, o programa já estava mal das pernas, ainda mais 76% de cortes. Ministério do Turismo e Esportes vão perder cada um 67% dos orçamentos. E aí tem a questão, né, que não é um corte generalizado, como a galera está dizendo aqui na matéria. Esse corte, ele é para alguns setores, e aí a gente está vendo como são setores que são importantes assim para alguns programas sociais que a gente conhece, como Minha Casa Minha Vida, o programa de cisternas. Mas a grana que a soma de todos os órgãos vai de 3 trilhões e 400 bilhões de reais para 3 trilhões e meio, 3 trilhões e 500, 3,4 para 3,5 trilhões. Não é um corte. O dinheiro está mantendo a mesma coisa, mas se alguém está se mantendo o dinheiro e tá tirando de algum lugar, é porque alguém vai receber mais, né? E aí no final da matéria ele ainda vai dizer alguns desses setores, né, que vão receber. Mas outro que vai receber corte, que aí é um corte também, outro setor que é fora ter corte, é política social, mas todos eles, não tem como. É porque eu acho que eu sou afetado diretamente por isso, né? É da onde eu recebo dinheiro, por exemplo, né? Que é o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que vai perder quase um terço dos recursos, 27%. O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, que paga as bolsas para mais de 100 mil cientistas no país, sofrerá corte de 33%. E o valor de investimento nas estatais, como a Petrobras, os Correios, para o ano que vem foi reduzido em 23,6%, caindo de 90 para 70 bilhões. É grande, mais 20 bilhões que vão tirar aí, né? Aí outro também pesadíssimo. Programa de enfrentamento à violência contra a mulher. Corte de 74% em relação a este ano. Tirando que já teve um corte de 50%. Tipo, de 2016 para 2017 teve um corte de 50%. 2017 para 2018, 74%. É brabo, né? 25, 12, vai ficar na caixa também dos 86% nesses dois anos. É, promoção e defesa dos direitos da criança e do adolescente, redução de 69%. E de pessoas com deficiência, 56% de corte. O programa Bolsa Família vão ter um encolhimento, vai ter corte aí de 11%. Mas é isso, não é só corte, alguém vai receber mais, né? Já que não, o dinheiro não diminui e foi cortou de alguém, é porque alguém vai receber mais. É, Câmara dos Deputados vai ter um aumento de 14,9%. É, vai de um pouco menos de 6 bilhões para quase 7 bilhões de reais. Ministério de Minas e Energia vai sair de 4 bilhões para quase 7 bilhões, ou seja, em torno de elevação de 69%. E os queridinhos aí do governo, para esses não vai faltar dinheiro, né? Juros da dívida pública brasileira. É, para quem recebe esses juros, né, que são bancos, grandes investidores de mercado financeiro e grandes investidores de mercado financeiro. Para 2018, estão reservados mais de 387 bilhões. Uma elevação de 14% em relação a este ano. Pouquinho, né? 387 bilhões só para pagar dívida. Aí é foda. Aí a crise, né? Dalai Lama. Professor Hermógenes, Mateus, aleluia. Vamos agora escutar um áudio aí do Rádio Agência Brasil de Fato. O fim da estabilidade de servidores públicos, aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado nesta quarta-feira, preocupa entidades sindicais. A medida está em discussão no Congresso através do PLS, Projeto de Lei do Senado 116, de 2017. Para o diretor executivo da CONDICEF, a Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal, Pedro Armengol, a proposta seria uma forma de possibilitar uma demissão em massa, reduzindo o tamanho do Estado. O que eles querem é uma margem para ter a possibilidade de demitir servidor público, né, sem nenhum tipo de justificativa, porque o ajuste fiscal, né, a partir da emenda 95, a União, a maioria dos estados e dos municípios vão ter de demitir servidor público, porque não vão ter recurso financeiro disponível para pagar. O projeto é de autoria da senadora Maria do Carmo Alves, do Partido Democratas de Sergipe, e autoriza a perda do cargo público por insuficiência de desempenho. Atualmente, a legislação permite a demissão, mas o trâmite se dá por meio de um processo administrativo. Os parlamentares favoráveis ao PLS afirmam que a medida é importante para garantir a eficiência no serviço público. No entanto, críticos da proposta dizem que ela se baseia em critérios subjetivos de avaliação e que pode abrir margem para possíveis arbitrariedades. Para o servidor público federal Danilo Moraes, o projeto insere o serviço público em uma lógica semelhante à da esfera privada. Ele acredita que a medida vai gerar insegurança e questionamentos judiciais. O fisco, ele não pode ter metas de resultado cada vez mais ambiciosas, como um vendedor, por exemplo, pode ter. Um vendedor, ele tem que vender cada vez mais. Agora, quem trabalha no fisco não pode arrecadar cada vez mais. A lei tributária vai dizer até quando ele pode tributar e quando ele deve parar. Por exemplo, um trabalhador que trabalha num protocolo de uma repartição burocrática. Ele vai bater meta de que ordem? Ele vai ter uma meta de receber 100 documentos por dia? E se esses documentos simplesmente não chegarem? Enfim, nada disso está sendo dialogado nesse projeto. O Senado abriu uma enquete virtual para consultar os internautas a respeito da proposta. Até o momento, 102 mil pessoas votaram contra o fim da estabilidade de funcionários públicos e cerca de 35 mil votaram a favor. Depois da aprovação na CCJ, a matéria será analisada por mais 3 comissões legislativas. Caso seja aprovada, será votada em plenário. De Brasília, da Rádio Agência Brasil de Fato, Cristiane Sampaio. Essa aí, galera, vocês escutaram aí esse áudio da Agência Brasil de Fato. Vou soltar mais um, que é sobre a reforma política que foi sancionada na última sexta-feira. Também aí da Rádio Agência Brasil de Fato. Olá, ouvintes do programa Brasil de Fato. A reforma política irá finalmente sair do papel. Depois de muita polêmica, o texto foi aprovado esta semana pelo Congresso. A reforma é complexa e traz muitas novidades, entre elas a definição de um limite de gastos para as campanhas eleitorais e a proibição de candidaturas avulsas, ou seja, aquelas em que o candidato não é filiado a nenhum partido. Mas a principal mudança é, sem dúvida, o financiamento público de campanha. Foi aprovada a criação de um fundo para ser distribuído entre os candidatos. Para a eleição do ano que vem, por exemplo, o montante será de R$1,7 bilhão. Alguns deputados chiaram, disseram que o valor era muito alto e que seria preciso baratear as campanhas, e de fato eles têm razão, mas essa parece ter sido a decisão possível dentro das disputas que se tem hoje no Congresso. A proposta inicial, por exemplo, previa um fundo de mais de R$3 bilhões. E nem é preciso falar das discordâncias que isso causou. Bom, alguns atores acham que o dinheiro público nem deveria ser usado para campanhas eleitorais. Mas, gostem ou não, o fato é que o financiamento público é uma demanda da sociedade civil organizada já há algum tempo. Os setores mais progressistas têm trazido para o debate público uma preocupação com a influência de forças econômicas, portanto privadas, empresariais, nas eleições do país. Isso, claro, acaba custando mais para os cofres públicos do que o fundo destinado às campanhas. E a explicação é bem simples, é como diz o velho ditado: quem paga a banda escolhe a música. A relação de toma lá da cá entre parlamentares e os patrocinadores de campanha acaba, sem dúvida, comprometendo o interesse público. Resta saber agora se o famoso Caixa 2 não vai continuar sendo prática comum entre os candidatos. Para evitar isso, é preciso muita vigilância da sociedade. Vamos acompanhar agora se essas mudanças vão mesmo fortalecer a nossa democracia. De Brasília, da Rádio Agência Brasil de Fato, Cristiane Sampaio. É isso aí, galera. Vocês escutaram aí esse áudio aí do Brasil de Fato. A reforma política é aquela história, né? Tipo, meu irmão, esses canalhas estão lá, tudo de terno, já tem um congresso reaça pra caralho. Qualquer coisa que eles votarem lá, eu acho que vai ser ruim, velho. Qualquer coisa que for votada pra essa galera vai ser cabulosa, né? Mas essa do fim da estabilidade é fora, assim, que é isso. Eu tenho alguns amigos que trabalham no serviço público e, meu, como assim, velho? Tipo, vai chegar e pedir produtividade. O que é produtividade, assim? Existe alguma coisa tão fechada, assim, para o serviço público, para... Tá ligado? Tipo, como assim, velho? E é isso, é ataque aí contra os serviços do Estado mesmo, né? Tipo, a galera acha, quem tá no poder hoje, acha que menos Estado... E algum Estado, né? Não é todo Estado, é tipo, menos o Estado no serviço de serviços públicos... Como políticas sociais e tal, mas não é menos Estado no sentido de menos polícia, por exemplo. Eles querem menos o Estado, que pode ser que tenha um traço assim de um Estado distributivista e tal, mas não menos Estado, não menos proteção. Tipo, eles não vão tirar o Estado, que são os políticos que votam isenção de dívida das igrejas ou do agronegócio. Esse Estado eles querem. Agora, o Estado que presta serviço à população é o Estado cabuloso, que tem que ser controlado, que tem que ser, tipo, tem que ser cobrado produtividade. Não, já tem que ser imprensado contra a parede, né? Tem que pedir pra sair na cabeça dessa galera. Vamos encerrando agora esse bloco cabuloso, né? O segundo bloco, que aí tentei condensar aqui mais essas notícias mais cabulosas, corte, essas trecheiras todas. Vou soltar uma música aqui, Fita Amarela, Benegão, e depois a gente volta aí com o nosso bloco final. We'll be right back. quando eu morrer. Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome delas quando eu morrer. Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome delas. Se existe morte, se há outra encarnação, eu queria que a mulata sapateasse no meu caixão quando eu morrer. Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome delas quando eu morrer. Não quero choro nem vela, quero uma fita amarela gravada com o nome delas. Não quero rosas, nem coroa de espinhos, só quero um choro de flauta com violão e cavaquinho quando eu morrer. É isso aí, galera, voltando aí pra esse fazer um bloco final. É, hoje, dia 10 de outubro, fazem 10 anos, 20, 10 anos, 10 de outubro, fazem 25 anos do trágico aí, do massacre do Carandiru. É, ele ocorreu no dia, tá dizendo 10, 20, não, essa semana fez, desculpa, não é hoje não, essa semana fez 25 anos do massacre do Carandiru, no dia 2 de outubro de 92, quando uma intervenção desastrosa da Polícia Militar do Estado de São Paulo causou a morte de 111 detentos, de acordo com números oficiais. Isso é, com certeza foram bem mais pessoas, assim. A rebelião começou por causa de uma briga na casa de detenção lá no Carandiru, detentos do pavilhão 9. E aí a intervenção da Polícia Militar foi liderada pelo coronel Ubiratã Guimarães, que disse que ele acalmar a rebelião local. A intervenção foi autorizada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, que depois deixou, foi demitido, né? E ele negou ter consultado o governador na época, Luiz Antônio Fleury Filho. Só que o governador, anos depois, afirmou que não deu a ordem, mas que se tivesse no seu gabinete, teria dado a ordem. E aí, contando um pouco dessa história macabra, quem assumiu a Secretaria de Segurança no lugar do Pedro Franco foi o Michel Temer. E após tomar posse, ele anunciou como reação ao massacre que recomendaria repouso e meditação para os policiais envolvidos. Foram alguns trechos aqui do que eu peguei aqui no Wikipedia. Eu li recentemente também o livro Carandiru, Assim dos Heróis de Varela. É um livro que eu recomendo aí para quem, tanto para conhecer um pouco mais do sistema carcerário brasileiro, quanto também da história do Carandiru, assim, que é o, no final do livro, o livro acaba no massacre, né? E, porra, muito, não só pesado, assim, mas muito forte, assim, muito forte o livro. E hoje, assim, quando eu vi essa notícia, vi que na semana tinha passado, tinha sido essa data, eu quis trazer, assim, comentar, é uma história muito forte, principalmente isso. Os envolvidos foram absolvidos, né? É foda você ver você ver que um julgamento desse massacre, assim, 25 anos depois, demorou, se arrastou por muitos e muitos anos, e no final das contas a galera foi absolvida. Esse Ubiratã, ele foi inicialmente condenado a 632 anos de prisão. E aí logo depois ele conseguiu ainda ser eleito deputado estadual, e por esse motivo o recurso dele foi realizado pelo órgão especial do Tribunal de Justiça. Aí no Wikipedia diz que são os 25 desembargadores mais antigos do estado de São Paulo. Imagina que cambada de conservador. E o órgão reconheceu por 20 votos a 2 que a sentença do Tribunal do Júri tinha um equívoco. A revisão acabou absolvendo o réu. E aí causou indignação de muita gente, né? De grupos de direitos humanos e tal. Só que isso foi no dia 15 de fevereiro de 2006. E é isso, como a justiça... Se a justiça da lei, da letra fria, não vai, a justiça da carne vai. No dia 10 de setembro de 2006, o coronel Biratã foi assassinado com um tiro na região do abdômen. No muro do prédio onde morava foi pichada a frase: "Aqui se faz, aqui se paga", em referência ao massacre do Carandiru. E aí a galera fala também que o PCC, né, surge um pouco revide a isso, né, a inconformação de muitos presos já com a situação carcerária, mas também como vingança da morte desses 111 presos, segundo dados oficiais, né. E aí tem algumas músicas assim que tem relacionadas aqui. Não é engraçado, eu achei esse post de Wikipedia bem interessante, assim. Tem, no post do Wikipedia, se você procurar por Massacre do Carandiru, tem uma lista de músicas, filmes, livros e séries de televisão também relacionadas da história do Carandiru. Uma das músicas, uma das mais conhecidas, é Diário de um Detento, do Racionais MCs. Tem algumas também do Facção Central, Roleta Macabra, Aonde o Filho Chora e a Mãe Não Vê, e Homenagem Póstuma. É isso aí. Espero que... Desejo a paz aí pra essas almas que foram assassinadas nesse dia trágico. E é foda. Lembrar que essa justiça também é canalice pura. Ela vai servir sempre que for pra defender os direitos desses canalhas aí, velhos, brancos, oligarcas, mas pra fazer justiça com a morte, assim, com um massacre desse, e não conseguiram condenar ninguém, velho. Isso é foda. Também, esse eu acho que é hoje. Agora eu perdi o... fazem 50 anos da morte de... Deixa eu ver aqui a data direitinho. Eu acho que foi ontem, na verdade. Ontem, dia 9 de outubro, fez 50 anos da morte do revolucionário Ernesto Che Guevara. Ele foi assassinado na aldeia de La Higuera, na Bolívia, onde ele se encontrava prisioneiro. Isso, Che é uma das grandes inspirações, assim, né, de uma geração, não, de várias gerações, assim, da América Latina. Quem cresceu, quem simpatiza, assim, com a tradição da esquerda, pá, quem defende, quem estuda, pá, não tem como não se inspirar, assim, em muitas coisas da vida do Che Guevara, né. E é isso, ele é argentino, saiu, construiu junto com Fidel Castro, Raul Castro e outros poucos camaradas o começo do foco guerrilheiro lá, que resultou na Revolução Cubana. E tem uma história massa, assim, né, que tem a ver com rádio e tal, que é a rádio, né, que a galera, deixa eu ver se tem aqui rádio. Que a galera, durante a Revolução, durante a guerrilha, instalou focos de rádio em Cuba, a Rádio Rebelde, é isso. A galera instalou focos de rádio em Cuba e estavam transmitindo, assim, né, fatos da Revolução e tal, das guerrilhas, anunciando sobre avanço do exército. E anunciaram também a entrada em Havana da Revolução, né? Tipo, quando eles conquistaram Havana, foi anunciado pela Rádio Rebelde. E é isso aí também. Um salve aí pra Ernesto Che Guevara. É a mensagem na garrafa, eu sei. semente que vão acompanhando. Mais uma informação, infelizmente a gente não vai ter a página aqui, mas eu vou tentar acionar no site, no blog da rádio. Tá rolando uma campanha, não tem aqui a informação, que não tá no ar o site do Mídia Independente, mas tá rolando uma campanha que é Uma Casa para Rafael Braga. A galera tá juntando doações para tentar prestar esse auxílio aí ao Rafael Braga, que recentemente conseguiu sair da cadeia para cuidar da tuberculose. A galera tá dando esse suporte aí a ele. Falar em presídio aí, mais uma vez aí, deixar nosso alô a galera aqui que pode, possivelmente, pode estar nos escutando, que é a galera do Bom Pastor aqui. Alô, galera, boa noite para vocês. É isso. E aí tá rolando essa campanha. Eu vou tentar deixar o link aí na blog da rádio. E aí, no dia 19, deixa eu conferir aqui qual é o dia 19. 19 é a próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira vai haver às 13 horas, no plenarinho da Câmara Municipal do Recife, uma audiência de políticas públicas para habitação e moradia. A galera no chamado disse que precisa-se de mais políticas públicas integradas para moradia com dignidade e menos remoção e violência, para contribuir com a mudança de abordagem. Nosso mandato convoca todos e todas a essa audiência para o nosso mandato. Situações. Com a ausência de políticas públicas para habitação e moradia, vemos aumentar o número de pessoas que vivem nas ruas ou em situações extremamente precárias, em áreas insalubres ou de risco, vivendo diariamente sob o risco de serem removidas. É isso aí. Essa mesa, essa audiência pública, vai contar com Renata Araújo, da Superintendente Substituta da Superintendência de Patrimônio da União de Pernambuco, SPU. Roberto Guzmão, secretário de Infraestrutura e Habitação da cidade do Recife. Tereza Borba, gerente de regularização fundiária da Autarquia de Urbanização do Recife. Severino Souto Alves, representante do MTST, e Roberta Cavalcante da Silva, representante da Comissão de Urbanização e Legalização da ZEIS, entra a pulso comum. Essa galera do estado tem uns nomes cabulosos, né? Nome gigante, não faz porra nenhuma essa galera. Fica. Recentemente, eu acho que não chegaram a remover, né, a galera lá do Comunidade do Pocotó, né? Que eu acho que deve estar nessa comissão de urbanização do Entrapulso aí, que é ali pertinho, né? Mas é isso. Audiência pública, dia 19, próxima quinta, às 13 horas, no plenarinho da Câmara Municipal do Recife. É isso aí. E para finalizar, separei aqui uma. Na verdade, não é uma notícia, é um anúncio. Que são os vencedores do prêmio 2017, o prêmio Vladimir Herzog. Para quem não conhece, Vladimir Herzog foi um jornalista que foi preso pela ditadura militar eu não sei qual foi o ano exatamente, se foi 68, 69, mas pelo começo da ditadura. Ele foi preso. Deixa eu botar aqui só pra confirmar. Ele foi preso e depois foi encontrado enforcado na cela. Vladimir. Não. Até hoje, algumas pessoas. Foi em 75. Algumas pessoas acham que ele não teria se suicidado, e sim, ele foi assassinado. Mas, independente disso, a morte assim do Herzog foi responsabilidade total da ditadura militar aí, que em situações de ditadura, aí, como a gente sabe, né, não existe liberdade de expressão, muito menos de imprensa. E aí a galera tem esse prêmio aí, prêmio de jornalismo, né? Prêmio foi o 39º Prêmio Jornalístico Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. E os vencedores de 17 são 6 categorias: arte, fotografia, áudio, texto, multimídia e vídeo. Aí vocês podem conferir a lista completa no prêmiovladimirherzog.org.br. O vencedor da categoria arte foi uma charge que também é bem a calhar, né, que essas duas notícias estejam juntas hoje. Anulação dos julgamentos do massacre do Carandiru. É uma charge do jornal por Simanca, do jornal A Tarde, de Salvador, da Bahia. Quem quiser procurar aí, Massacre do Carandiru, Simanca. É uma pilha de corpos e o corpo aí daquela imagem da justiça vendada por cima, todos ensanguentados aí, fuzilados, né? O vencedor da categoria fotografia foi: tiros, tiroteios, mortes e invasão dominam o complexo do Alemão, por Fábio Teixeira, da Vice Brasil. A categoria áudio, que aí eu abri aqui por ser mais, vou falar os outros, duas menções honrosas. O vencedor foi: moradores do Moinho falam em rotina de repressão da PM um mês após morte de jovem, de Cláudia Rocha, do Ponte Jornalismo, de São Paulo. E aí as menções honrosas foram: Histórias Invisíveis, de Gabriel Jacobsen e Daiane Vivati, da Rádio Gaíba, de Porto Alegre. E outra menção honrosa foi Dar à Luz a Dor, de Herbert Araújo, Jonathan Dias e Joana Rosa, da Rádio CBN, de João Pessoa. Alguns desses eu vou tentar, esses de áudio aqui eu vou tentar colocar aqui na rádio depois pra gente escutar. Texto: Especial Quilombola, de Patrick Camporez, Luísa Torre e Marcelo Pretz, da Agência Pública. Multimídia, o vencedor: Sozinhas, histórias de mulheres que sofrem violência no campo. Angela Bastos, Aline Fialho, Chico Duarte, Felipe Carneiro, Francisco Duarte, Júlia Pitan, Maiara Santos e Ricardo Wolfensbüttel, Diário Catarinense, de Floripa. E a categoria vídeo, o vencedor foi Quem Sou Eu. Também tem uma equipe grande aqui, eu não vou ler todo não. Que é da TV Globo. Isso, esses foram os vencedores e as vencedoras do prêmio Vladimir Herzog, de Anistia e Direitos Humanos, prêmio aí de jornalismo. É isso aí, galera. Eu vou me despedindo aqui de vocês. São 19h59, uma hora aí fechadinha de programa. Se você está assistindo a gente na terça-noite, aqui ao vivo na Rádio Comunitária Aconchego 88.1 FM ou pela internet, um grande abraço. Uma noite ótima para você, um fim de noite ótimo para você. E a gente se vê na próxima semana. Você escuta, né? E você também pode estar escutando a gente aí na quarta de manhã ou na quinta tarde. Então, bom dia ou boa tarde. E sinta-se todos e todas abraçados aí. E vamos lá, a vida segue. Se quiserem contactar a Rádio Aconchego, tem aí o Facebook da Rádio Aconchego. E também tem nosso e-mail, radioaconchego@risup.net. RISUP, RISUP, Rádio Aconchego, @risup.net. É isso aí, galera. Abração, até semana que vem. é certo é sem caô. Sem caô.